Paz é muita guerra, muito mais grana que te espera. De duas uma, eu me descuidei. Descuidei nessa estrada, como vacilei. Escutei dizer que nas quebradas da nossa cidade tem gente servindo de tiro ao alvo. Então se liga, sua moral não se ganha, se faz. Um conselho a todos: a guerra sobrepõe a paz. Quem não se lembra de um chegado por motivos poucos não está entre nós, está enterrado. Faz tempo, mas eu não esqueci daquela foto, aquele frevo. Muitas lembranças, muita história pra mim. Mas se tem que ser assim, muita calma, que ainda não é o fim. Você tem que fazer a diferença, periferia o alvo de tudo e de todos. Mas estamos bem firmes, crescendo aos poucos, sempre calado, ouvindo e pensando. Sentimento guardado, estilo de malandro. E pra debaixo da terra, mais cedo não nos convém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. A noite é longa, sussurros, quem não bota fé. O seu fim é previsível se você quiser. Foram muitas críticas, mas ainda estou de pé, firmão e forte. O diabo bate palmas, a gente brinca com a morte. Silêncio é pouco pra quem precisa de sorte. Faça o que é certo em qualquer situação. Abra sua mente, estenda suas mãos. Não seja refém do medo, não guarde mágoas em seu coração. Aí, nós é nós, lado a lado com os irmãos. Se for pra ser dessa vez, que seja louco então. Enquanto isso, os moleque faz os corre pra não morrer. Muita treta não há paz, é muita guerra. Muito mais grana é o que te espera. De duas uma, eu me descuidei. Descuidei nessa estrada, como vacilei. Sem sangue, sem morte, parada inesperada. Uma pá de tiros, graças a Deus. Ainda estou vivo, assim como eu. Muitos caíram em ciladas armadas. Já vi de perto vários irmãos loucos. Um finado, outros dois baleados, e para o fim de outros ainda resta pouco. Eu sei que é eficaz, a minha ideia é sagaz. Eu me pergunto por que tem que ser assim. Logo de manhã, uma intimação pra mim, melhor assim. Eu tive sorte de não ser o meu fim. Naquela fita, uma viatura, dois pipocos atiraram pelas nossas costas. No pinote, uma carreta foi pela ordem. Chega a noite, reflito no fundo do coração. Onde estão os meus irmãos? Dos atos passados eu me recordo. Lembro-me de nossas vitórias, porque eu fizeram sofrer como um pai. Tem piedade de seus filhos. A única coisa que faço é lembrar de seus inimigos, que normalmente seria um perigo acumulado. Pouco a pouco vejo a esperança retardada faz adoecer o coração. Jamais vou desprezar os camaradas da antiga. Ai, negão, lembra daquela treta? Então se liga, olá. Um carro devagar, ferros engatilhados, correr, nem pensar. Se não precisar revidar, então vamos deixar como tá. Enquanto isso, os moleque faz os corre pra não morrer. Treta não há paz, é muita guerra. Muito mais grana é o que te espera. De duas uma, eu me descuidei. Descuidei nessa estrada, como vacilei.